fica. Tanta gente fala tanta coisa, muitos te aconselham, cê não tá nem aí, já se tornou dependente, descontente. Daí que se eu te dou uma ideia, te falo na moral, você me tira como um crente, um nada, um paga pá. Não me estou com essa dor e nem me cansou. Eu vou lá no tabelião, minha missão, pregar o evangelho, senão vai aceitar. Já tem emprego no inferno, o engajado do capeta. Pra que ficar de boca aberta, pra que se assustar? Mas também fica de chame, enche a boca, seu orgulho, brincava de maconha.